Eu já tava com saudade de entrar em cena, quebrando tudo, de ver a banca cantando, somando junto. Nossa quebrada em peso, fazendo barulho, gritando rap nacional. Eu já tava com saudade de entrar em cena, quebrando tudo, de ver a banca cantando, somando junto. Nossa quebrada em peso, fazendo barulho, gritando rap nacional. Eu já tava com saudade do peso do microfone, dos grave pesadão, dos versos escritos com sangue. Perdemos vários amigos assassinados, então é inevitável que o verso prossiga pesado. Nós tá no jogo de corpo e alma e coração, e dando a vida pelo sangue de nossos irmãos. Nós tá fechado com os pilotos da quebrada, com os monstros que tá no X, o chat das penitenciárias. Meu verso invade as grades do presídio, ecoa na quebrada e arrepia a pele dos meninos. Quem tá no bang conhece a ideia bandida, quando escuta o verso já se identifica. Mil fitas, várias letras escritas, arma na cinta, crime, cadeia e polícia. Eu continuo em meio ao gueto e os bandidos, moleque talibã, talilhão na linha de tiro. Saudade de entrar em cena, quebrando tudo, de ver a banca cantando, somando junto. Nossa quebrada em peso, fazendo barulho, gritando rap nacional. Eu já tava com saudade de entrar em cena, quebrando tudo, de ver a banca cantando, somando junto. Nossa quebrada tá em peso, fazendo barulho, gritando rap nacional. É por vocês que eu perco noite de sono, tô dando sangue nessa porra desde os meus 13 anos. Sou dinossauro, na trap nós arquitetamos letras explícitas que narram o cotidiano. É contundente, cada vez mais consistente, ninguém vai rotular, nós segue independente, mente aberta. A liberdade é de expressão, sem máscara na cara. Eu vim pra tremer o chão e é de coração que eu subo no palco. Se fosse pelo cifrão, eu tava metendo assalto. Prefiro a trilha sonora do que as pistolas. No crime é só caixão, cadeia e cadeira de roda. Meu verso é uma PT com 15 no pente. Cada bala que sai é uma palavra abrindo sua mente. E muita gente vai ficar de queixo caído quando saber que eu tô voltando bem mais agressivo. Saudade de entrar em cena, quebrando tudo, de ver a banca cantando, somando junto. Nossa quebrada em peso, fazendo barulho, gritando rap nacional. Eu já tava com saudade de entrar em cena, quebrando tudo, de ver a banca cantando, somando junto. Nossa quebrada em peso, fazendo barulho, gritando rap nacional. É nós daqui a pouco.